Boa noite. Boa noite. Eu prometo que eu não vou me estender muito por causa do horário. Vamos tentar ser os mais breves possível, porque aconteceram muitas coisas aqui hoje, né? Antes de eu começar a falar, eu quero dizer que a palestra que teve no domingo foi eu que estava canalizado com Pedro. E tudo que foi falado foi de propósito. Mas tudo que foi falado, nós não iríamos, não era para colocar no canal. Quem estava aqui assistiu, assistiu. Quem não assistiu, ficou sem assistir. Porque tudo que eu falei ali tinha que falar? Sim, mas não para colocar no YouTube. Tudo que eu falei ali é real? Sim, é real. Nós falamos de uma, duas, três, quatro, cinco ou seis pessoas? Não. Muitos pensam isso. Mas nós não falamos de uma, duas, três, quatro ou cinco pessoas. Nós falamos de muitas pessoas. Muitos irmãos que estão tendo atitudes complicadas para que haja uma ajuda para que possam modificar as suas formas de pensar, porque essas atitudes que muitos estão tendo em vários âmbitos, vários lugares diferentes, na mediunidade, na política, na religião, no meio artístico, na ciência, essas posturas estão atrasando muito o progresso deles e estão causando muitos danos para muitos, inclusive para eles mesmos. Então, tudo é feito para o bem deles, mesmo que muitos pensem totalmente diferente do qual é o nosso propósito. Esse vídeo que está sendo gravado agora, ele vai entrar amanhã. Os outros vão entrar depois. Porque vocês viram quem foram os espíritos que se manifestaram. Tirando o Crípteros, que já é um espírito que já se manifesta no Pedro. Mas os outros dois, um já se manifesta e já causa um alarde gigantesco, porque vem ele como se ele fosse gigantesco. Sim, para os seres humanos da Terra, ele é bem grande mesmo. Mas e o terceiro? O segundo fica pequenininho do lado do terceiro que se manifestou, né? Jesus também vira um bebezinho. Mas se Jesus é impossível canalizar, imagine o terceiro. Gente, as coisas progridem. As coisas evoluem. Nós não podemos ficar estagnados numa coisa só. Tudo que foi trazido até agora foi maravilhoso, foi lindo. Tudo que Kardec trouxe, tudo que Chico Xavier trouxe, tudo que outros trouxeram e outros ainda trazem é maravilhoso. Mas, gente, o universo é infinito. Gente, vocês entendem o que é a palavra infinito? Pois é, nós não entendemos. Nós não compreendemos essa palavra. Porque a gente coloca limite em tudo. Se o universo é infinito, por que a gente coloca limite nas coisas? Se o universo é infinito, se Deus tudo pode, por que nós estabelecemos limites nas coisas? Isso pode, isso não pode, isso é impossível? Como se nada é impossível para Deus? Não existe nada impossível. Tudo é possível. Tudo é possível. A palestra de domingo foi um teste para o Pedro. Foi um teste. E ele passou. Ele sentiu forte de não colocar aquele vídeo no canal. E não era para colocar mesmo. Ele passou no teste. Por ele ter passado no teste, as coisas mudaram bastante. As coisas mudaram. As canalizações vão intensificar a gente. Esses espíritos vão se manifestar. Você viu que o terceiro que veio, a mensagem dele não foi só para cá, para a Terra. Ele estava mandando mensagens para vários outros planetas ao mesmo tempo, através da ubiquidade do espírito. Então, Muitos desses espíritos canalizam com outras pessoas e eles não podem se identificar, porque essas pessoas não vão aceitar, porque vão dizer que é um obsessor, que é um zombeteiro, que é um mistificador. Então, elas só dizem que é o Espírito Santo de Deus, ou eles dizem que é um benfeitor. Eles falam, eu sou Bezerra, eu sou um Exu, eu sou um caboclo, eu sou um médico. Mas é um espírito desse aí, ó. Então, gente, nós vamos falar rapidamente sobre idolatria e sobre obsessão na parte, principalmente, da fascinação. Por quê? Porque nós sabemos o que já está acontecendo e o que vai acontecer depois que esses vídeos entrarem. Porque isso está acontecendo muito. Então, prestem atenção. Gente, nem Deus quer ser idolatrado. Ele quer ser respeitado. Ele quer que vocês evoluam. Ele quer que vocês amem. Deus não precisa ser idolatrado. Ele é o Deus. Ele é o Criador de tudo. Você acha que Ele está querendo ser idolatrado? Ele liga para isso? Vocês acham que Jesus Cristo quer ser idolatrado? Que Ele liga para isso? Quem gosta de ser idolatrado são magos negros, dragões. São esses que gostam de ser idolatrados. Espíritos da luz não estão ligando, não estão nem aí para isso. Você viu o que Miguel falou? Ele não está ligando quando não acreditam. Eles não entram em fúria quando alguém não acredita, ou ataca eles, ou ofende eles. Espíritos da luz não entram em fúria. Porque eles sabem que isso é esperado em mundos primitivos, onde a ignorância é grande, onde a materialidade é muito grande, onde os instintos são fortes, onde as paixões são muito fortes. Você acha que esses espíritos têm paixões, gente? Você viu o que o Miguel disse? Que ele nem lembra quando ele encarnava mais. Ele nem lembra mais disso. Olha isso. Vocês prestaram atenção no que ele disse? A vibração dele não baixa. É amor o tempo inteiro. Ele não julga, ele não sente raiva, não sente ódio, nada disso. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá tendo muita idolatria. Idolatria, gente, é a atitude de espíritos menos adiantados, tá? É a atitude de espíritos que precisam de muletas. Ele precisa se encostar em alguém. Ele não consegue caminhar sozinho. Ele tem que se encostar em alguém. Ele precisa adorar alguma coisa. Isso são atitudes de espíritos menos adiantados, de espíritos inferiores. Espíritos evoluídos não idolatram ninguém. Eles só respeitam e amam e seguem os conselhos. São imitadores dos mais evoluídos. Mas imitar os mais evoluídos não é idolatrá-los. É aprender com eles. É querer um dia chegar naquele patamar sem idolatrá-los. Porque aqueles que estão lá em cima vê os menores como iguais. As hierarquias são só nomenclaturas. O maior não humilha o menor na luz. Isso só existe nas trevas. O maior não humilha o menor. Então, preste atenção. Está tendo idolatria na política? Vocês sabem do que eu estou falando. Está tendo idolatria na política? Está tendo idolatria no meio artístico? Está tendo idolatria na religião, no meio espiritualista, com médiums? As pessoas idolatram Chico Xavier até hoje, como se ele fosse um deus. O que é Chico Xavier na frente do outro que se manifestou aqui? Se Jesus é pequenininho, imagine o Chico. Então, gente, vamos mudar a forma de ver as coisas, porque isso está causando danos e isso está atrasando a evolução de vocês. Vamos parar com a idolatria. Estão idolatrando Pedro. Estão idolatrando ele. Pedro já viu uns comentários que a Jaciane mostra para ele, que manda no Telegram para ela, uma pessoa escrevendo assim, Só o Pedro pode resolver o meu problema. O Pedro sabe do meu problema, ele me conhece. O Pedro não conhece, não tem nem ideia de quem é a pessoa. Tem nem ideia. E ele não vai resolver o problema de ninguém, não. Ele não resolve nem o dele. Como é que ele vai resolver o problema dos outros? Ele está aqui para ser um instrumento de Deus, um médium, medianeiro, médium por meio de. É o meio pelo qual os espíritos se comunicam. Tem que estudar para ter conhecimento, tem que estudar o Evangelho para dar os conselhos e aplicar nele também, porque não adianta ele ensinar e não aplicar nele, né? Tem que lutar contra as tendências mais, porque ele não é perfeito, para ajudar ele evoluir e vocês evoluir junto, todo mundo evoluir junto. É só isso, gente. O Pedro não é um Deus. O Pedro não é Jesus. O Pedro não é o Cristo planetário. Está muito longe disso. Ele vai ter que caminhar muito para chegar nesse patamar. É claro que se ele continuar assim do jeito que ele está, vai bem mais rápido. Vai bem mais rápido. Assim como vocês. Vai bem mais rápido. Então, prestem atenção. Aí, ó, planeta primitivo. Aí. Então, esse é primitividade total. Total. Idolatria com futebol. Fascinado por futebol. Está tudo obsediado. Quando você vê eles discutindo, um ou outro brigando com a de time, a cara vermelha, um ofendendo o outro, todos os dois obsediados. Todos, totalmente obsediados. E muitos deles fascinados. Tá? Fascinados, totalmente fascinados. Pilha, tudo pilha. Tudo pilha. Ilusão total isso aí. Se fosse de uma forma saudável, aí tudo bem. Mas é de uma forma saudável? Não é. Não é saudável. Porque em outros planetas regenerados tem esporte. Mas vocês acham que eles discutem, brigam com o outro? É tudo no amor. Um respeitando o outro. A competição não existe. Não tem nem competição. É só para se divertir um pouco. Sem competição. Não tem aposta. Esses lugares não têm nem dinheiro. Eles trabalham todos para o bem comum de todos, para o bem-estar de todos. Então, gente, eu vou falar da idolatria e da fascinação. A idolatria leva à agressividade, leva à intransigência. O cara fica violento por causa de idolatria. Porque se ele idolatra alguém, quando você fala mal desse alguém que ele idolatra, ele fica como? Com você? É irado, furioso. Aí quando ele fica furioso, a vibração dele faz o quê? Aí entra quem? Os obsessores. Aí eles fascinam. Eu vou dizer uma coisa para vocês do que eles estão fazendo com o Pedro. Com o Pedro não. Com muitos por aí, com a imagem do Pedro. Obsessores, espíritos, desencarnados. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão transfigurando a forma deles na forma do Pedro. E está aparecendo para algumas pessoas em desdobramento que estão idolatrando o Pedro e estão fascinando essas pessoas. É. Não é o Pedro, não. Tem gente que fala assim: nossa, eu desdobrei com o Pedro. O Pedro me disse coisas tão lindas, me disse isso, aquilo, aquilo, outro. Não era o Pedro, não. Não era. Tem algumas pessoas que era o Pedro, tá? Algumas era o Pedro, sim. Mas a maioria não era o Pedro, não. Isso está sendo feito só com o Pedro? Não. Está sendo feito com outros médiuns que são idolatrados. Desencarnados e encarnados. Espírito das trevas estão fazendo isso. Fascinando. O político. Está tendo briga aqui no Brasil, né? De político. né? Idolatria com político, a briga com os dois que vocês sabem quem é, os espíritos estão transfigurando na imagem dos dois candidatos. Estão desdobrando essas pessoas e estão fascinando todas elas. Por isso está tendo essa briga toda. Mas quem foi que deu a brecha? As próprias pessoas. Eles só estão exacerbando o que as pessoas já estão fazendo. Eles só estão aumentando, porque eles não botam nada, eles só aumentam o que já existe. As pessoas estão dando brecha. Vamos tirar a brecha? Então, esse vídeo tem que ir não só para o pessoal da espiritualidade, tem que ir para o pessoal da política, para o pessoal do meio artístico. Né? Está indo principalmente no mundo religioso e no mundo da política. E não é só esses dois candidatos, não. Vários outros setores da política. Tem gente que idolatra deputados, tem gente que idolatra senadores, tem gente que idolatra certos vereadores. Olha o cara e vê como um deus. Ah, ele resolveu a minha vida, eu dou minha vida por ele. É Deus no céu e o fulano aqui na terra. Isso é idolatria, gente. Como é que é Deus no céu e o fulano aqui na terra? É só Deus no céu, só aí dentro de você e acabou. Não existe esse tipo de comentário. É Deus no céu e fulano na terra. Não existe isso. Isso é idolatria. Antes de falar como é que está acontecendo o negócio, vamos falar de uma forma minuciosa para entender? Eu sei que já foi falado sobre fascinação aqui, só que as coisas precisam ser repetidas, porque está acontecendo, vai ser de uma forma diferente. Um exemplo diferente, porque existem várias formas de aplicar a fascinação. Lá no Livro dos Médiuns, está explicando o que é fascinação, mas é um trechinho pequenininho assim, ó. Aquilo ali é muito mais amplo do que aquele trechinho. Alguém tem o Livro dos Médiuns com letras gigantes? É o do Pedro. Porque tem uns que são pequenininhos, com a letra pequena, então vai diferir as páginas. Quem tem o Livro dos Médiuns com letras gigantes, que é um novo, bota lá na página 392, segunda parte, capítulo 23, das Obsessões. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Vamos falar da fascinação, que é o que está acontecendo. O espírito que fascina, ele pode ser desencarnado ou pode ser encarnado. Porque espírito é espírito, dentro do corpo ou fora do corpo. É espírito. Tá? Vamos falar dos desencarnados que estão fascinando. Os encarnados também podem fascinar, tá? Mas não vou entrar nesse mérito agora. Vamos falar desses desencarnados que estão fascinando. O espírito fascinador, ele cria uma ilusão na mente do médium, ou seja, da pessoa, do encarnado que ele está fascinando. Eu digo médium porque todos são médiums. O espírito desencarnado, fascinador, ele cria uma ilusão no pensamento do cara. Ou seja, uma coisa que não existe. E o cara vai achar que aquilo é verdade. O espírito fascinador inspira uma confiança cega. O cara que está sendo fascinado, ele confia cegamente naquele espírito. Não tem quem tire da cabeça dele. É confiança total no espírito. Aquele que está sendo fascinado, a pessoa que está sendo fascinada, ela não acredita de jeito nenhum que está sendo enganada. Se você tentar alertar, ele vai falar, não, você está errado. Não existe, eu estou certo, eu sei o que eu estou fazendo, é isso aí mesmo e acabou. O Pedro apareceu para mim e disse isso e pronto, eu acredito nele, é Deus no céu e o Pedro na terra. Só ele sabe dos meus problemas, só ele vai resolver o meu problema. Assim como estão fazendo com outros. Tá? O negócio é grave, hein? Essa obsessão é grave, tá? É difícil de tirar, hein? É difícil, hein? Mas a gente vai conseguir tirar de muitos aqui depois desse vídeo. O espírito que fascina, o espírito desencarnado que está fascinando, ele precisa ser extremamente ardiloso, destro e hipócrita. Ele vai falar de Deus, ele vai falar de Jesus, ele vai falar de amor, mas ele é um espírito inferior, porque para ser um obsessor tem que ser um espírito inferior, porque espíritos da luz não obsediam ninguém. Espíritos da luz, eles dão um conselho. Fala, fala, fala. Fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala. Não ouve, eles vão embora. Eles vão embora. Deixa o obsessor lá te obsediando. Espírito da luz não é só desencarnado, não. É encarnado também. Tem um monte de espírito da luz encarnado aí agora nesse momento de transição planetária. Tem mais. Esse problema, o cara que está fascinado, ele não aceita ser contrariado. Ele está certo sempre. Todos aqueles que estão enxergando, claro, que estão falando assim, fulano, olha só, você está fascinado. Não está legal, não. Ah, mas como é que eu estou fascinado? Oh, as características são SSS, são as suas aí. Entra em fúria quando alguém tenta avisar. Suas características são essas, de fascinado. Sabe o que ele faz? O espírito que está fascinando faz, o obsessor, que está invisível, porque ele tem o trunfo da invisibilidade, né? Ele começa a inspirar o encarnado. Ó, se afasta dele aí, hein? Manda ele embora. Termina até com a amizade. Porque o espírito fascinador, ele se pela de medo de quem está enxergando claro. Então, ele inspira o fascinado a não ouvir mais aquela pessoa que está tentando alertar ela. Então, gente, é uma obsessão de difícil resolução, porque o cara tem que querer e tem que admitir que está sendo fascinado. Ele precisa admitir que está sendo fascinado. O Pedro não quer ser idolatrado. Nenhum espírito quer ser idolatrado. Só espíritos das trevas que querem ser idolatrados. Então, o Pedro já percebeu que tinha gente fascinada com ele. E ele ficou preocupado. O Pedro não se acha melhor do que ninguém. O Pedro não está fascinado, né? Que é aquilo, né? Fez as coisas diferente do que eu acredito, do que eu acho que só é possível até aqui. Está fascinado, está obsidiado. Né? Depois que entrar esses vídeos aqui, a fascinação, vai ter gente que vai ter convicção de que está fascinado, de que o Pedro está fascinado, enlouqueceu de vez. Numa obsessão simples, é diferente, é mais tranquilo. O espírito se encosta na pessoa, inspira ela, intui, entra em sintonia, isso acontece toda hora com um monte de gente. No fascinado, ah, mas ele tem conhecimento, ele é inteligente, ele estudou Kardec todo, pode ser fascinado também. Nós já vimos médiuns com conhecimento absurdo de estudo espiritual. Fascinado, porque deu brecha, foi fascinado. Então, não vem dizer que, ah, fulano é ignorante, por isso que ele está fascinado. Não, o letrado, o que tem conhecimento, também pode ser fascinado. Obsessão simples, você vê aí direto no bar, pessoa toma enchendo a cara, bebendo, tem um monte de espírito encostado, bebendo junto com ele. Pessoa muda um pouco de falar, porque encostou muito, às vezes a mediunidade é um pouco mais aflorada. Ô, fulano, você está diferente, você está meio agressivo, tá meio impaciente, tá com a cara amarrada, parece que não é você, tua cara se transformou. Ali, obsessão simples. É mais tranquilo, simbiose. Né? Na Lapa, direto. Sexta, sábado e domingo, direto. Zonas de deterioração. Cheio de obsessão simples. Cuidado com essa fascinação, hein? Pode virar uma subjugação. Aí ferrou tudo. Que é o que eles querem, tá? A subjugação pode ser moral ou física. A moral é parecida com a fascinação, que tem a ilusão. Você vai fazer uma coisa achando que está certíssimo e não está. Porque lá na fascinação, ele vai dizer umas doutrinas bem loucas, bem malucas, e você vai pegar essas doutrinas como se fossem as doutrinas mais verdadeiras. Ele vai dizer uma coisa sublime que não é sublime, que é ridículo, e você vai pegar como sublime. É perigoso. Na subjugação física, a pessoa está aqui, seu Adil tá com um copo d'água. Finge que está com um copo d'água na mão assim, seu Adil. Você vai estar batendo papo com ele e de repente você vai fazer isso aqui, ó. Pum, vai dar um tapa no copo d'água dele. Nossa, mas eu não queria fazer isso, minha mão foi sozinha e deu um tapa no teu copo d'água. É assim a subjugação. O movimento do teu corpo já não é mais teu. O espírito vai lá e faz. E às vezes você está consciente, não perde a consciência, não. Ele pode fazer você no meio da rua, arrancar a roupa toda e você sair correndo pelado pela rua e você está vendo aquilo tudo acontecer, desesperado, mas não consegue ter o controle. Pode fazer você agredir alguém porque a pessoa está dizendo que você está fascinada. Você perde o controle, motor. Pode fazer você, no meio da rua, se ajoelhar no chão e pedir uma pessoa em casamento que você nem conhece. Vai lá, Livro dos Médiuns. Está lá o exemplo. Está lá o exemplo, subjugação. Então, vamos parar com a idolatria com Pedro. Pedro não vai resolver seus problemas, não. Não vai, não. Não vai resolver seus problemas, não. Chico Xavier não vai resolver seus problemas. Divaldo Franco não vai resolver seus problemas. Nenhum profeta da Bíblia vai resolver seus problemas. Nem Jesus vai resolver seus problemas. Quem vai resolver seus problemas é você. É você. Mudança de conduta. Como é que ele vai resolver seu problema se você não muda? Ah, eu já mudei. Será? Ah, mudei e não melhorou. Espera. Nem tudo é instantâneo. Leva tempo. Imagina. Imagina uma pessoa que já vem assassinando há 10 encarnações. Está com 500 assassinatos nas costas. Me arrependi agora. Vou começar a fazer o bem. Está tudo certo. Não está tudo certo, não. Até limpar aquilo tudo, toda aquela antimatéria que foi criada, né? Tantas encarnações, 500 assassinatos, vai levar tempo. Tem que fazer o bem, bem, bem, até ir limpando, limpando aquela crosta toda. Aí tem espírito vingativo que não perdoou, que você assassinou, que vai estar ali em volta, obsessor. Aí você vai ter que falar, ficar conversando com eles. Fulano, me perdoa, eu me arrependi. Ele vai falar, não, teimoso, vai levar tempo. Vocês viram o filme do Divaldo Franco? Viu o obsessor lá? Que demorou, ó, ó. Demorou para sair de perto? É, tem espírito que é teimoso. Tem espírito que é teimoso. E o cara já tinha mudado já há muito tempo, hein? Já estava fazendo bem caridade há mó tempão. Mas o espírito obsessor não quer saber. Eu quero me vingar. Tem cara que é teimoso. Imagina 500. Ah, dos 500, 300 perdoaram. 200 não. Imagina 200 em cima. Aí um perdoa agora dos 200, outro perdoa daqui a um ano, outro perdoa daqui a 10, outro perdoa daqui a 20, outro perdoa daqui a 30, outro perdoa daqui a 50 e você desencarnou. Tem mais 160. Tem mais 160. Aí você desencarnou. Só que se você fez o bem, fez tudo direitinho, tudo bem, você vai para uma colônia. Os 160 vai ficar aqui embaixo. Só que eles querem continuar a se vingar. Eles vão esperar você encarnar de novo. Quando você encarnar de novo, os 160 vai vir para cima de você, que só mudou o corpo, o espírito é o mesmo. Aí, nessa outra encarnação nova, você consegue o perdão de 40. Falta 120. Você encarna de novo. 120 vai vir em cima. Em quantas encarnações vai demorar para todos perdoarem? Aí depois tem outro problema. Perdoou? Beleza. Só que agora Deus vai dar uma forma de encarnar vocês junto com ele de novo. Aí vem o esquecimento. O esquecimento é uma coisa, né? Perdoou, mas tem o esquecimento. Aí sabe aquele negócio? Às vezes você fez mal a muitos que estão ali em várias encarnações, não foi uma só. Então aquilo está bem entranhado. Aí o que acontece? Esqueceu? Colocaram eles como seus irmãos, muitos ali como seus irmãos, outros como tio. Aí os seus irmãos ficam tudo para cima de tu, quer te bater, os tios não gostam de você. Por que será, hein? Olha quanto tempo demora, hein? Imagina se você não entendeu o que está acontecendo e fica com raiva dos seus irmãos e vira inimigo deles, de novo. Ficou com raiva dos tios, que estão fazendo mal a você, aí você vira inimigo deles também, de novo. Aí você vai e faz mal a eles naquela encarnação. Fala assim, ah, agora eu vou acabar com eles. Quando eu era criança, eles fizeram isso. Meus irmãos eram mais velhos, agora eu pego eles. Aí todo mundo, aí ninguém se resolve naquela encarnação. Desencarna. Tinha perdoado. Virou inimigo de novo. Quanto tempo vai demorar, hein? Para resolver tudo isso. Porque tem que resolver com todos, tá? Enquanto não resolver com todos, Deus não vai parar de botar junto. Porque o único caminho é o amor e o perdão. Vai demorar séculos? Não, vai demorar milênios. Então é melhor pensar mil vezes antes de fazer mal para alguém, né? É melhor. É melhor. Pensar muitas vezes antes de fazer mal para alguém. Quando Hitler desencarnou, pegaram ele e levaram para longe. Sabe por quê? Sabe por quê que levaram o Hitler para longe? Primeiro que se ele ficasse aqui, ele ia se transformar num ovoide. Segundo, que iam vir quantos para cima dele? Foram milhões, né, que morreram, né? Na guerra. Imagina, hein? Tem muitos ali que perdoaram, mas os outros perdoaram. Imagina, aquilo tudo em cima dele. Aí, né? Não, não, Mahatma Gandhi é Jesus. Deixa eu educar, deixa. Aí o Mahatma Gandhi foi lá, Jesus, tá bom, me leva, vai. Mas vai lá, vai ficar em Plutão, tá? Prisão, 10 séculos. 10 séculos, sabe para quê? Para dar tempo dos caras lá que ele matou na guerra, né? Para dar tempo deles evoluírem e liberarem o perdão. E ele evoluir também, né? E ele também mudar a forma de pensar, fazer reforma íntima. 10 séculos para fazer reforma íntima. Mahatma Gandhi é o mentor. É o benfeitor que está cuidando lá. É assim que funciona, gente. Então, por isso que a gente fala, não faz o mal, não faz, que depois demora para resolver, hein? Depois demora, hein? Ah, me arrependi. Beleza, lindo. E os outros lá? Os outros vão dar o perdão? Vai demorar quanto tempo para dar o perdão? Então, gente, aqui, os conselhos aqui, é para evoluir. É para vocês evoluírem. Para não fazer o mal. Porque já basta lá atrás, né? O que já foi feito, né? Melhor não lembrar. Né? Melhor não lembrar. Porque todos que estão sendo trazidos aqui, não fique pensando vocês que eu achei por acaso e um cara está canalizando hoje, deixa eu ver o conteúdo. Por acaso, os espíritos vos dirigem totalmente. Todo mundo trazido. Todo mundo colocado. Aí eu olhei lá aquilo lá, mas eu não quis ver, não. Aí eu fui ver outra coisa. Aí, não sei o que que é, 2 dias depois apareceu o bendito do vídeo de novo. Aí eu não quis ver de novo, fui ver outra coisa. Aí apareceu de novo, falei, opa, peraí, 3 vezes já aparecendo para mim? Deixa eu ver o que que tem dentro. Quando vai ver o que que tem dentro, a mensagem é toda para a pessoa. Nossa, esse cara me conhece? Esse Pedro me conhece? Não, mas Deus te conhece. Deus te conhece, botou o vídeo na tua frente. Que é tudo para você mesmo. Tá na hora de mudar. Acorda. Tá dormindo, acorda. Chegou na hora de despertar. Senão vai dar problema, hein? Então ele não quer ser idolatrado. Ele quer te ajudar. Para você não demorar milênios. Cheio de problema. Para resolver logo. O máximo que puder agora. O cara não quer ser idolatrado, não. Não quer like, nada disso. Ele tá ligando para nada disso. Por ele, ele tava no anonimato. Sempre gostou de ficar escondidinho. Nunca quis aparecer nada. Só que ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Qual é o trabalho que ele tá fazendo. Que tá ajudando uma quantidade gigantesca de vidas aí. E ele não te conhece. Não fica achando que ele te conhece, que ele sabe tudo de você, não, porque não sabe. Médium não é adivinho, gente. Médium trabalha para o progresso da humanidade. Médium não é adivinho. Assim como os espíritos que canalizam e incorporam, não são adivinhos. Os espíritos da luz não gostam de ser colocados à prova. A pessoa está aqui na plateia. Vamos ver se é o espírito mesmo que está nele. O que eu tenho no bolso? Qual é o nome da minha mãe? Sei lá, eu não conheço nem você. Eu vou conhecer sua mãe? Só porque eu sou desencarnado, eu sou obrigado a conhecer todo mundo? Eu não sou Deus para conhecer todas as vidas do universo? Eu só sou desencarnado. Só isso. Eu não conheço todo mundo. Então, gente, vamos. Lembra lá daquela obsessão dos religiosos fanáticos, que já teve vídeo aqui? Dos religiosos fanáticos que dizem que ficam durante a encarnação, ficam intransigentes, ficam violentos por causa do fanatismo. Aí quando desencarna, entra num processo de culpa grande, vê a besteira que fez, a vibração cai e vai para um umbral, mesmo aceitando Jesus. Aí o mago negro aparece para ele como anjo, transfigura a forma perespiritual. Isso é fascinação, porque o cara é fanático. Vamos supor, o evangélico é um evangélico fanático. Aí o mago negro vai fazer o quê? Peraí, vou me transfigurar no Miguel ou no Gabriel. Vou dizer que sou Miguel, cheio de luz, bonitão, com uma espada azul na mão, e vou dizer que sou enviado do Senhor, que ele fez o trabalho dele muito bem e que eu vim dar, como emissário de Deus para dar uma nova oportunidade para ele. Ele vai ficar como? Ai, Miguel! Tem mago negro que até imita Jesus, vindo das nuvens, cheio de anzinho em volta, tudo capetinha, transfigurado em anjo. Jesus chegando. Aí o evangélico fanático vai fazer o quê? Vai lá. O espírita com Kardec, e assim vai. Né? O pai de santo com o membro da grande fraternidade branca. Isso é fascinação. Por quê? O cara está fascinado com Jesus. O cara está fascinado com os anjos. O cara está fascinado com extraterrestres, no caso do esoterista, que está fascinado, que é fanático. Não são todos aqueles que são fanáticos que eu estou falando, só os fanáticos. Aí esses espíritos das trevas fascinam, porque o fanático fica violento, gente, fica agressivo. Desencarna, vibração baixa, vai lá para baixo. Esses trevosos pegam, fascinam. Mas sabe o que vira? Vira escravo, sem saber que está sendo escravo. Sem saber que está sendo escravo. Acha que está com um anjo do Senhor ali, que está com um espírito de luz. Estão fazendo isso. Tem espírito trevoso que está transfigurando a forma. Transfigura na forma do Pedro. Está desdobrando a pessoa que está idolatrando o Pedro. E está falando um monte de besteira para a pessoa, desdobrada. Aí a pessoa, quando volta para o corpo, volta com todas aquelas ideias. Idolatrando Pedro. É só com Pedro? Não. Com vários. Até com jogador de futebol tem. Tem gente aí idolatrando jogador de futebol. Cantor, artista, idolatrando. Idolatrando político. Eles estão transfigurando na forma de toda essa gente aí e está fascinando todo mundo. É isso aí. Esse vídeo não vai ser longo. Nós vamos ficar só até aqui, porque nós já estendemos. Eu estou aqui para trazer esta mensagem. E o outro vídeo que o Exu Tata Caveira e o Criptorus falou, não vai entrar. Mas eu adorei, né? A cueca, né? A cueca na cabeça. Foi maravilhoso, a freada de bicicleta na cueca. É. Então, não vai entrar. Porque não é para entrar. Mas vai vir outras, vai vir outras. Vai vir outros vídeos. Mas vamos. Eu vi o que o outro falou aqui, que as canalizações vão intensificar, que vai ter mais palestras e tudo mais. Então, essa foi tranquila, né, Cláudia? Hã? Foi tranquila, né? Não teve, né? Passou no teste. Eu fiz de propósito no domingo. Foi de propósito. De propósito. Nossa, tá doido para ficar. Vamos ficar mais uma hora, dona Sabrina? Hã? Até 11 horas da noite? Não, então vamos. Porque tem assunto, hein? Tem assunto. Tem assunto. Tem assunto. Eu tô tirando aqui da cabeça do Pedro, que senão eu também gosto de falar, né? Então, nós vamos ficar por aqui. Nós vamos ter muito trabalho a fazer pela frente. No futuro. Muitos que não estão entendendo agora entenderão. Outros vão entender só quando chegar no plano espiritual, gente. Infelizmente. Outros só vão entender quando chegar no plano espiritual depois do desencarne. Né? Aí aquilo tudo que todo mundo já conhece, né? Eu não sabia, chora, desculpa, perdão. É isso. Então tá bom, gente. Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês. Estamos todos juntos e misturados, como vocês dizem, né? Então vamos. Muito obrigado.